Atenção para um informe pseudo-publicitário. Queridos ouvintes, a Herbalofo está chegando ao Brasil. E para que vocês também saibam o que faz esta organização, conversamos agora com o Sr. Alecrim, vulgo Crim, presidente executivo júnior da Herbalofo. Sr. Crim, o que é a Herbalofo? Cara, a Herbalofo é toda uma filosofia de vida. As pessoas magras ou semi-magras, como eu, vendem mais de 300 produtos para as pessoas gordas. Aí as pessoas gordas passam a vender para as outras pessoas gordas. Todo mundo ganha muito dinheiro. Quanto mais gordo, mais dinheiro. Então a Herbalofo é como uma pirâmide da sorte? Não, cara, se você visse. Herbalofo não é pirâmide, é network marketing. Cada kit tem 10 comprimidos, 20 pastilhas e um monte de saquinhos de farelo que duram um mês e a pessoa se sente muito bem. Daí você vai acompanhando. O cara compra de novo, depois ele vira seu distribuidor. Daí, para cada kit que ele vende, você ganha um pouco, seu supervisor ganha um pouco. Mas quando você fica com 10 distribuidoras, você entra no supervisor abaixo do supervisor. Se ele arruma 10 supervisores como você, ele vira diretor, mas ele também é distribuidor. Até a hora que o supervisor dele vira diretor, então ele vira presidente júnior que nem eu. Daí fica bonito no retrato, dá pra ganhar o primeiro milhão e aposentar no ano 2000. Mas, Sr. Crim, esta carreira meteórica exigiu preparação e esforço, não é mesmo? Que nada, cara. Se você soubesse, os mais largados é que se dão melhor. Ó vocês no rádio. Outro dia eu fui tirar xerox dos meus cheques de bermuda, chinelo, cabelo despenteado e a moçada desacreditou na grana que eu tô tirando. Meus professores, que nunca me deram nada, hoje são meus distribuidores. Tá vendo como o mundo dá voltas? Fico o dia inteiro falando no celular. É, e o Ricardinho, que todo mundo achava um trouxão, não dava nada, otário, não sei o quê. O cara arrumou a filha de um fazendeiro pra casar, que o sogro dá 10 conto na mão dele toda segunda-feira só pra gastar na semana. Hoje o cara é o maior bookmaker de Presidente Prudente e região. Pô, daí que o Totó, que o pai do cara usou só por causa que o cara ia casar com a mina grávida, pô, virou o rei da bolsa, o rei do gado, o rei da importação. Caros ouvintes, após breve intervalo, voltamos com mais um pouquinho de Herbalofo. E enquanto isso, na Ilha da Fantasia... Este é Tatu, e eu sou Hork, seu anfitrião. Bem-vindos à Ilha da Fantasia. E enquanto isso, na sala de ginástica... Olá, pessoal. Meu nome é Gleide, eu luto karatê e sou modelo. Ô, Gleide, viado. Ô, Gleide, viado.